fez pensar e acreditar que o mundo pode melhorar. Só depende de mim e de você. Se o nosso povo se unir, o inimigo não vai nos deter. Eu quero um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor. Uma cidade melhor. Uma cidade melhor. Um respeito maior. Um respeito. Só queremos levar uma vida melhor. Gostaria que meu povo cultivasse o amor, a sinceridade, se abraçasse, se amassem e praticassem a coletividade. Sei que não é fácil ser pobre não, pois o fardo, neguinho, é pesado, irmão. 5 da matina, descer pra rua para trabalhar, nossa luta continua. Sorridente, estressado, apertado, pois o trem parte lotado da central a Japeri, da Pavuna, Botafogo. Literalmente, ali está o povo que faz funcionar toda a cidade, que curte o baile funk, o samba de praxe. Sobe o morrão, estressado, cansadão, e para relaxar, ele pede uma cerveja, irmão. Eu quero um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor. Uma cidade melhor. Uma cidade melhor. Com respeito maior. Com respeito. Só queremos. Tá ligado? É nessa utopia que eu acredito. Tá na hora de todos os favelados se unirem para juntos exigirmos uma qualidade de vida melhor, parceiro. Rap é fiel, diretamente do Morro Santa Marta, caminhando em busca de um mundo melhor.